que se atua, o veneno que escorre. Aqui vai resgatando a bala que sai do revólver. Aqui vai salvar o usuário homicida. Conexão do gueto aí, lição de vida. Não vou te iludir com a minha vida dura. Deus no coração e o resto na cintura. Vim pra salvar mais um ser humano. É melhor ser me escutar do que ficar parasitando. Vim pra salvar a sua vida. Eu também sou pobre, levo a vida bem sofrida. Mas no fim do túnel sempre tem uma luz. E é essa aí, parceiro, que até hoje me conduz. Sinal da cruz. O Pai Nosso, a minha oração. Não custa ajoelhar e agradecer o pão. O prato com comida ou a saúde da família. Pra ele abençoar cada passo da sua vida. Pra ele te dar coragem e harmonia. Força, esperança e muita alegria. Aí não é de ontem, eu sei, não é de hoje. Vários parceiros que morreram na guerra dos 12. Aí, como é que pode? Pobre matando pobre. Quem pode, pode, quem não pode, leva saber que se pode. Olha ao redor e vejo famílias apavoradas, correndo atrás de algo, mas não obtendo nada. Ninguém é santo, mas a polícia abusa. Agindo na maldade, deixa a população confusa. E já não sabe mais em quem acreditar. Que já não sabe mais em quem vai confiar. Se pá, do traficante que dá roupa e cesta básica, ou na polícia que dá tapa, coronhada e mata. É lamentável, calamidade, caos total. Guerra urbana e ao mesmo tempo carnaval. Longa-metragem onde o final nem sempre é feliz. Eu não sonhei assim, não foi assim que eu quis. Ratatatá, pra um lado, pro outro. No meio dessa guerra, muito adolescente morto. Se correr, o bicho pega. Fica, o bicho come. Traficou, morreu de tiro. 112 morre de fome. É tipo um labirinto, um beco sem saída. O preço pra pagar, às vezes a própria vida. Vida sofrida, bandido interrompida. No meio de uma guerra que começa e nunca termina. Guerra por ponto, matou e pronto. Aqui tem maluquinho que te mata só pra ver o tombo. Pra fazer fama, pra ganhar nome, ser respeitado, pra virar homem. Trocou de laje, trairagem, aqui tem de sobra. Aumenta cada hora, é cobra engolindo cobra. Na lei da selva, João, não tem perdão. Se saber ouvir falar demais, atravessar, beijar o chão. Beijar o chão de asfalto ou de terra. Outra morte na cidade continua a guerra. Guerra sem míssil, sem bomba, sem tanque. Mas a molecada em prontidão a todo instante. Oitão, quadrada, na cinta que é mato. Se pagar pra vacilar, cu de burro vai pro saco. Aí, tira passado, fica só na lembrança. Aqui muitas crianças que perdeu a sua infância. Uns foi pro cemitério, outros pedro candário. Quando sai tá no veneno. E com os plano bolado, parceiro aqui na rua. Bicho no apetite, disposição pra ir na cena. Só falta o convite. Alta tensão na capital da amizade. O crack dominou e só criou inimizade. Quem matou vai morrer conforme o tempo passa. Se o caçador vacilar, vai virar caça. E segue a guerra, prossegue a matança. Junto com as mortes vão morrendo as esperanças. Daquelas mães que tinham um sonho pro seu filho. O sonho não era ver ele cheio de tiro. Mas fazer o que? Seu futuro cê pode escolher. Se plantou o mal, é o mal que cê vai colher. E na colheita tava farta, cheia de bala, diversos calibres. Vários tiros na cara e pra polícia era só um marginal. Mas nada, seu sangue vai ser só outra mancha na calçada. Na guerra do 12 não existe vitória. Hoje você mata, amanhã sua mãe que chora. Se mata seu caixão, só lágrima que escorre. Ao ver você morto é uma parte dela que morre. Eu não sonhei assim, não foi assim que eu quis. Batatata, um lado pro outro. Eu não sonhei assim, não foi assim que eu quis. No meio dessa guerra, muito adolescente morto.